sucesso, Safadão tá estourado. Mas eu te avisei até onde deu, mas hoje eu bebi, doeu. Por isso liguei, só pra saber se tá bem sem mim. Deve tá se arrumando em frente ao espelho, com aquele decote e batom vermelho e perfume com cheiro de farra. É hoje que a minha vida para. Olha, se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acordar com alguém, acordar com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não posso. Pelo amor de Deus, me supere em off. Se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acordar com alguém, acordar só com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não posso. Pelo amor de Deus, me supere em off. Abraço família pra Mil Rodas, minha provedora de internet, manda lá que Speed of Light. Alô Valdeiro, e deve tá se arrumando em frente ao espelho, com aquele decote e batom vermelho e perfume com cheiro de farra. É hoje que a minha vida para. Olha, se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acordar com alguém, acorda só com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não posso. Pelo amor de Deus, me supere em off. Olha, se quiser beijar, beija a boca da garrafa. Acordar com alguém, acorda só com a ressaca. Se fica com outro, não divulgue, não posso. Pelo amor de Deus, me supere em off.